alguém precisando de mim. É hora de dar a mão e ajudar. Temos que ser sempre unidos assim. E bem mais feliz você vai se tornar. E deixa eu ajudar. Ah, obrigado. Oh! Caminho pra cima. Se precisar, você vai entender que amando o próximo. E ele vai te ajudar.